Salve, meu gente. Salve, Benedito de Aruanda. Salve, já. Abençoado, meu velho. E olha, pela primeira vez, essa é uma mensagem direta pro Jubanista. A Umbanda é feita de espíritos humanos. E até aqueles que são extraterrestres têm a sua humanidade cósmica. Espírito nenhum que tem uma boa intenção e uma coerência diante aos parâmetros crísticos vai resolver a tua vida. Não interessa o pai de santo e sacerdote que tu é. Tá ouvindo, meu neto? Sim, senhor. Rejovam-se. Graças a Vamos Deus. continuar com a firulagem, Bom. que eu já estou com saudade dos meus boys. E se eu disser para você que 90% do povo de Aruanda, em algumas cúpulas, nem humano é, meu neto? Nossa. Vai fazer o quê? É tempo ao tempo, né, meu filho? É a É, firulagem. Então, o é. que é que se sucede? Você tem uma pausa para reflexão, não só sobre a casca, mas sobre a tua essência, sobre o que ela quer e o que ela é. Não sobre o que a sua casca precisa se manter para estar, para agradar o que está lá fora. Tá mais claro, cabeçudo? Graças a Deus. É isso. Com O aquilo. Jendai do ser humano. Eu vou entrar na tua firulagem, É, posso? tá no futuro, tá no futuro. O Jendai do ser humano é sossegar-se pelo que é. Não é manter-se pelo que está. Nó. Ah, fora isso. A justiça é a paciência do bem que conclui que o todo, não tudo, mas o todo infinito está sempre em harmonia. Porque tem muitos médiuns, meu. Muitos médiuns que têm mediunidades incrivelmente evoluídas, mas insistem na incorporação e caiu na frustração ou no misticismo. Nossa. Quem segue os diálogos sabe que eu sou assim mesmo. Eu falo o que é que acreditar, porque eu não sou. Meu filho nem é Umbanda, eu sou preso. Isso é Eu muito sou bom. espírito, eu passo pela Umbanda. Agora, com muito amor, graças ao macrocosmo, eu venho nessa transfiguração de preto velho junto com o povo de Aruanda. Só isso. Viu, meu? Eu gostei muito dessa sua frase. Se a justiça não educar, onde ficará a esperança das pessoas? Isso é coisa do homem que usa a fralda, né, meu neto? Essa fralda me incomoda. Agora estão dizendo que a fralda não é, né, meu filho? Mas deixa isso pra lá, viu? Estão Vou dizendo o falar quê? pra cá. Oh, graças a E a Deus. mensagem que eu dou aos médios que ouvem, às pessoas, que o futuro é em todo piscar de olhos que você dá. Olha quantos piscar de olhos você já deu hoje, né, meu filho? Nossa Senhora. Então, meu filho, almeje que cada piscar de olhar seja em paz. E o teu futuro se fará próximo. Tecnologia não é evolução espiritual. Olha meu São Benedito Babá, olha ele vem de Bantu Babá. Olha viva meu teu menino, se eu tiver, olha no teu jacutá. Olha meu teu menino, babá, olha ele vem de Bantu, babá. Olha meu teu menino, babá, olha ele vem de Bantu, babá. Cante, meu cachulé, ele tá capungá. Olha viva minha sambini, se tu tiver, olha no teu jacutá. Olha minha sambini, se tu babá, olha ele vem de baixo, babá. Salve Benedito de Aruanda. Salve, já. Abençoado, meu velho. Graças a Hoje Deus. eu vim, meu, futurizado. Tô no futuro, meu. As carroças deixaram de ter bom. Aí sim. Eu, meu. O nego sabe que eu gosto de fazer uma firulagem. É. Umas brincadeiras que é pra cutucar, né, meu? Ah, é. Tu tem filho que não gosta. Mas eu sempre digo isso. Benedito é um espírito alegre. Se os filhos gostar, gostar. Se não gostar, faça o proveito, né, meu? Fica à vontade, cabeça, porque eu tô sabendo que tu tá vindo com umas firulagens, viu? Ah, agora não tem mais perdão, não. Eu tô sabendo que tu tá veloz de furioso, né, meu? Nossa. Tu não tem mais nem pena do meu 121 anos, né, cabeça? Ah, acabou a graça agora. Agora o negócio é sério aqui. Então vamos lá, meu. Mas eu entendo a proposta do trabalho. Tá na hora da firulagem ficar um pouquinho mais moderna. Tamo então, no futuro. Entendeu? Você entendeu um pouquinho da minha brincadeirinha, né, meu amigo? Tamo no futuro, hein? É, meu filho, o que nos leva ao futuro é transformar os velhos conceitos. O futuro pode estar cercando-nos de tecnologia, mas se os conceitos forem arcaicos, nós somos veinho, veinho, veinho. Viu, meu? Graças a Deus. Como o senhor falou um pouco sobre o futuro, e a gente está passando aqui na Terra por um momento de revisitar a série do Star Wars, né? Uma Olha, coisa que... Estava demorando com a filulagem. Uma eu coisa... Eu tinha que com alguma filuladinha, mas tudo bem. Vou falar. Uma coisa... Com a tua falta de café no Shang. Café com mel. Eu tô tomando meu café. Já até sabia. Ele falou uma coisa no primeiro episódio que quando eu assisto o filme, normalmente eu anoto as frases melhores, né? Ele falou assim, esteja consciente do futuro, mas não às custas do momento. Mas eu acabei de falar disso, cabeçudo. Estar consciente do futuro é não se apegar nos seus conceitos, como a única realidade que há. No momento. Viu? No momento. É simples. É que os filhos gostam de uma firuladinha, né, meu? Isso te deixa livre, leve e solto. Não é assim que vocês falam, meu? Isso. É isso. Medo é o caminho para as trevas, para o lado escuro. Como é que fica essa frase, Benedito? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A firulagem é grande. Mas o medo, se nós levarmos não no sentido sociológico, mas psicológico, em análise, ele seria, meu, o que mede o tempo entre o transmutar das tuas referências do que há, do que é e do que haverá de realidade, nutrido e sentido por todos nós. Nós só temos medos do desconhecido. Nós só temos medo do não identificado por nós. Ou nós temos medo daquilo que nós identificamos, mas identificamos como algo de alguma forma superior a nós, ao ponto de deixarmos nós totalmente indefesos. Você entende, cabeçudo? Mas no momento que nós entendemos que somos um espírito imortal, o medo é a calçada que eu piso, viu? Nossa. Tá bom entendendo? Vamos pensar, porque hoje, como você diz na Terra, eu tô no futuro, né? Vamos lá. Eu tô entrando na tua brincadeira, espero que os fios... Não, fica sentido o caixinho agora, velho. Mas fazer o quê? Eu faço a virulagem, né, meu? Ele disse... O seu foco determina a sua realidade. Isso eu já... O seu foco, se você olhar, entende, isso é um filme, não é um filme? Isso. Tem que usar palavras marcantes para ver se os filhos se orientam, não é isso que você fala? É. Para cativar a presença do espectador. Eu entendo como funciona essas filhas. É. Então, meu, é assim. O seu foco é onde a tua pretensão determina a tua objetividade. Se você focar qualquer algo por fora, meu, sem se realizar por dentro, você vai dar curva. Se você focar algo por fora, meu, tendo se realizado por dentro, você vai dar o salto quântico. Você não vai andar na estrada para chegar no foco. Você vai se teleportar, viu? Por quê? Porque sem possuir o que você quer, você já é possuidor do que você já é. Em paz, sereno e perfeito, cabeça. Entendi. Em tempo. Isso é um conceito muito psicológico. Desde que os fios que estão escutando entendem chinês. Que se não entender, vão tomar cafezinho, chupa ou água, né, meu neto? O senhor tá futurista hoje. Mas meu filho, foi você que começou com a pirulagem. Eu, ué. O senhor não trouxe. O senhor que eu já tava achado, olha. Isso aí você quiser cortar, depois você corta. Não, não. Já não é a primeira vez que eu venho em Chimédio, diante de eu vim, eu dou uma pachadinha pra ver como é que tu tá, viu? E hoje, eu tenho chapéu que tá armado da pirulagem. Graças a Deus. Você tava aí comigo, meu, mas já vimos até dos textinhos que já tava imaginando. Louvado seja, graças a Deus. Com o tempo, você vai aprender como confiar nos seus sentidos, nos seus sentimentos, e então você se tornará invencível. Como assim? Nem os teus pensamentos é teu. Agora, os teus sentidos concernidos. Sentir concernido é teu. É o mais próximo que você pode dizer que te livra dos campos mortos. Essa teia de aranha que bota cada um pensando. Viu, cabeça? Uhum. Mas não estamos. Vamos falar de futuro, viu? Isso. Já que isso não é futuro, meu irmão. Isso é estudado desde 1950, 40. Mas fazer o quê? É como diz Jorge, as pessoas querem o firula. Vamos estudar o que é Campos Mortos para você envolver com o Ieco Velho que está falando bobagem. Porque, meu filho, isso vai doer um pouquinho, viu? O ser humano não evolui pelo que pensa. O ser humano evolui pelo consentir o que sente. E pela potência do que nunca. Isso tira vocês da dualidade, não é o pensamento não. Isso é claramente falado em vários livros de espírito. Vamos parar de firula, viu? Ah, mas eu li num livro que nós somos o que pensamos. Sim, mutuamente sim. São um copo um do outro. A força, nessa série eles falam muito sobre a força. A força é um campo energético criado por todas as coisas. Ela está à nossa volta, nos transpassa e é o que mantém toda a galáxia unida, junta. É o filho. Existente. Nos inícios das nossas conversas, nos primeiros diálogos, para quem quiser lá, como se diz, da racunha, não é isso? Tu sabe que eu falo gíria, porque eu trabalho muito com Jexu, né, meu amigo? É, mas eu mesmo não entendi. Que gíria é essa? Racunha, da racunha. Não sei, não. Procurar os detalhes. Ah. De qual é que é do Peto Velho Benedito. Tá. É isso? Isso. Eu tô achando, olha, meu amigo. Tu sabe que eu sou assim mesmo. É meu jeito. Futurista hoje. Já tô todo. Não, mas eu sempre fui assim. Tô aqui pra provar nada pra ninguém. Quem quiser pegar o conteúdo de informação, pega, quem quiser não se interessar, já deixa, cafezinho, chazinho ou copo d'água, né, meu neto? E hoje sem os boi. E hoje sem os boi, que estamos no futuro. Isso. É. Meu filho, vamos recapitular. No início das nossas conversas, eu sempre falo do afeto. O afeto sem afeição. Na terceira e quarta dimensão, seria simples. Os românticos do amor, porque o amor não é romântico. O que é romântico é a forma de amar do ser humano. O amor não tem nada de romântico, meu. Estou falando em termos psicológicos e analíticos. Ah, mas o amor, amor é uma coisa, amar é outra. O amar até pode ficar escravo do romantismo. exclusivo do romantismo. Mas o amor não, o amor é justo. E a justiça do amor, sobretudo de todas as coisas, se nós botássemos numa palavra humana, não é o amar, meu irmão. Pelo menos o humano não, porque olha a forma das pessoas amar, te destruindo, meu neto. Você entende o que eu estou falando, cabeçudo? É. É um amar ambicioso. Está defasado. É um amar conveniente. É um amar incisivo. Um amar ganancioso. Um amar doente, meu. Então nós podemos falar humanamente que a ferramenta que o amor, que Deus, que plaira sobre tudo e todas as coisas, une perante o macrocosmo, se botava em palavras humanas, é a ignorância mais pura que há do amor, que é o afeto. O afeto distingue algo, meu filho? Não, senhor. O afeto calcula alguma coisa, meu neto? Não, senhor. O afeto te preocupa se é homem, se é mulher, se é pobre, se é branco, se é preto, se é rico? Nine. O afeto é a energia falada aí que você está falando. É o afeto, meu. Porque o afeto, ele anda junto com a indulgência, anda junto com o altruísmo, anda junto com a compreensão, anda junto com a cumplicidade da indulgência, anda junto com a inteligência do amar-se bastando por si mesmo. O afeto mais puro é a essência da realidade ungida pelo todo que nós estamos, meu amor. Isso falando em palavras humanas. Você corrompe as afeições, porque as afeições são cheias de interesse, irmão. Você corrompe ainda, talvez amanhã não, o amor humano, porque o amor humano é cheio de pretensão. Mas você não corrompe uma pessoa que só tem, através do amor, não do amar, o afeto no seu coração. Graças a Deus, meu. Graças a Deus. Viu, cabeçote? Nesses dias, então, enquanto eu estudava umas frases de efeito dessa série de filmes... É, você entendeu o que eu tentei dizer, frases de efeito. Isso. E eu também estudei as cartas do Cristo, aquelas 9 cartas que ele escreveu. Eu tô sabendo da firulinha, pra falar, cabeçudo. E que nesses dias eu tive com você, você tava armando firulagem. E parece que... tem uma grande associação, também tem aquele livro A Matriz Divina, que na linguagem das cartas do Cristo ele diz, existe uma inteligência por trás de tudo o que acontece, que compreendendo-a, não há por que se preocupar em viver um dia após o outro, porque Deus cuida de todos. Mas essa inteligência, ela é ignorante do bem e do mal humano, ela é certo, meu filho. Eu estou dando o nome aos burros. Eu não posso dizer que é amar ainda, meu filho, porque o amar humano está doente. Agora, o amor cura todas as doenças através do afeto. Quando você deixa de amar com afeição, você entra em paz. A paz de espírito, por amar com afeto, tudo e todas as coisas. Quando você ama com afeição, você distingue que o teu é melhor que o dos outros, meu neto. Ou pior. Aí fica... aí fica fraco, pô. Não, meu. Aí que o ser humano se enfraquece. Então... olha, tá muito abujadinho. Eu já tava com saudade de dizer isso, sabia, meu filho? Louvado seja. É um abuxo da tua parte. 121 anos. 121 anos, quando você não tem o quê? Respeito, viu, cabeça? Pode continuar que eu relevo isso, viu? Então, podemos até fazer uma analogia que existe um Jedi dentro de todos nós, quando a gente se permite compreender a força e o que a espiritualidade quer e age em conformidade. Com aquilo. O Jedi do ser humano, eu vou entrar na tua firulagem. Tá no futuro, tá no futuro. O Jedi do ser humano é sossegar-se pelo que é. Não é manter-se pelo que está. Nó. Está é um estado que se troca toda hora. O que é um fato que se está. um trocadilho de palavras para ver se o Jedi dentro de quem me escuta te reacorda pela força do afeto. Gostou, cabeçudo? Nossa senhora, veio sem os boi hoje, veio na futurístico. Mas não se preocupa, logo, logo eu tenho que estar lá alimentando meus bois, viu? Sabia. Mas é meus bois, meu filho, fazer o que? Eu amo os animais, tu não gosta deles? Gosto muito. Quer gente melhor do que a gente? Do que os nossos cachorrinhos? Do que os nossos bozinhos? Do que os nossos bichinhos? A gente, como a gente animal, nos faz eu me sentir humano, meu amigo. Uhum. Graças a Deus. Acho que vós um dia entende isso, né, cabeçudo? Louvado seja, graças a Deus. E a minha paixão, e a paixão de Benedito, é o ser humano. Mas eu morro de amor pelos animais, viu? Ah. Vocês chamam de animal, né, meu? É. Salve! Salve um padrinho aí. Humanos cósmicos, né, meu neto? É. Não tem aí um diálogo que você fez com extraterrestre que diz que os animais de outros planetas, eles falam através de música? É. Viva através de som, então. Tem o mesmo. O médio Edson não sabe disso, mas eu tava lá, porque tu sabe que eu sou virulento. Tava, foi tem. Foi aonde mesmo. Isso, meu? E agora eu não vou lembrar. Foi lá nos States. Foi. Ixi. Foi. Fizemos assim, nossa, muito trabalho, Benedito. Graças a Deus, pro povo ter acesso. Já pra você ver que o nosso namoro não é só da Lemúria, viu? Já faz um tempo. Meu irmão lemuriano. Tamo junto, cabeça. Graças a Deus. Então, parece que o Cristo, naquelas cartas, se importou em que a gente descobrisse essa energia viva. Mensagem do Cristo, absoluta, para a raça humana é unitária. É dizer para cada um de nós que o Jedi, o afeto, o mensageiro do amor, através do amar incondicional alimentado e nutrido por si mesmo, incondicional, já o basta. Perante a eternidade. Viu, meu neto? É essa a mensagem de Deus. Caramba. Então aquela frase, com o tempo você aprenderá como confiar nos seus sentimentos e então você vai se tornar invencível, tem a ver com se tornar um com Deus. Com o tempo você definir profundo dos seus sentimentos. Peraí, cortou, Benedito. Com o tempo o quê? Com o tempo você considerar. Há de considerar o sentido profundo dos seus sentimentos. Neste momento você irá discernir quem você é, da fantasia e da realidade sua. Isto difundirá com todo o que lhe rodeia. Porque você vai ver que Deus não utiliza as forças externas para negociar e transmutar por fora. Deus utiliza a usina do teu amor próprio para modificar tudo o que há por fora de você, vindo por dentro da tua essência. Teve um momento... Você entendeu, cabeçudo? Sim, graças a Deus. O livro todo das cartas de Jesus fala disso. É? Mas se você ler e sentir, é isso, meu filho. Tá certo, graças a Deus. A questão é que você sabe como é que é. A terra do copia, você quer, não estou dizendo você. Uhum. Mas eu já estou vendo que... As pessoas querem ler para entender que saber. Dizer que sem. Elas não querem ler para consentir ante a compreensão calada de que sabem transmutando as suas vidas. É. Nossa. Que é o que está acontecendo. As pessoas gostam da primeira opção. E foi isso que Pai Jorge falhou, né, meu neto? Gostou? A filulagem. Olha, meu filho, não é uma questão de gostar ou não. Cada um tem seu gênio, capítulo. É espírito. Eu tenho meu estilo, ele tem um dele. Eu posso dizer que algumas coisas eu concordo, do modo de falhar, algumas eu não concordo, porque também tem essa. As pessoas parecem que é um crime no espírito não concordar com o outro. Né, é isso, então. Ainda mais se vem no mesmo médium, mas é que tá, é o mesmo médium, mas não é o mesmo espírito. É. Eu não falaria do jeito que ele falou, mas já enchente eu concordo totalmente. Graças a Deus. Teve um... Isso é o quê, meu? Isso é... ser honesto. Não é só ser honesto, meu filho. Isso é dizer que o espírito é livre. Médios que me ouvem. Você quer ser um bom médio? Liberte-se dos seus mentores com a adoração. Liberte-se do quê? Dos seus mentores com adoração de puxa-saquismo. Ai. Pare com essa historinha que os mentores podem dar informações elevadas. Meu filho, você acha que eu tiro alguma informação da onde? Do vento? É, dos boi. Um dos meus bois é o Edson Roger. Tá entendendo, meu neto? Graças a Deus. A diferença é que o discernir de raciocínio dele... é um mapa que eu preciso vasculhar para dar um concernir de sentimento. As coisas que eu falo. É isso que os mentores fazem, todas as pessoas. Olha, o ser humano pensa muito pequeno, isso tem pequeno. Os médios também. Escrever uma coisa, se for bonita, não pode ser um médio, tem que ser um mentor. E outra coisa, infelizmente, é um hipnotismo. Porque se é o médico que escreve, as pessoas não dão importância. Agora, se é o Benedito, todo mundo bate palma, né, meu filho? Ah, com certeza. Com turbante, então? Ah, é, com toda certeza. Turbante não, é fralda, viu? Posso lhe dizer, meu, com todo respeito. Uhum. Isso é triste, porque é carente. É, né? Isso é triste porque é idolação. Esse tipo de idolação fica pra vocês, viu, meu? E quando? E quando o senhor vem... Amigos, negócio de idolatria comigo, desde a primeira vez eu digo isso, não funciona. Não sei com os outros anjos de guarda, mentor deste médico, como é que funciona, cada um tem sua personalidade. Comigo não, meu. Desde os 3 anos e meio eu venho deste médico, desde quando era evangélico, hoje ele não é mais, é universalista, e mesmo assim eu digo, idolatrar é triste, meu filho. Quem idolatra não é puxar saco, é carente, é doente, meu neto. Não avança, né? Não avança, meu filho. Fica preso naquele mesmismo, estavismo, fixo, de achar que a entidade é a salvação da pátria, e não é, meu filho. Mesmo que seja uma entidade verdadeira, mas ela não vai resolver as tuas pendências mais interiores. Pode limpar os teus caminhos do exterior, para você ver aonde você pega. Mas ela não vai chamar a você dos seus pecados nutridos e alimentados por vocês mesmos. Olha só. Mas as pessoas não pensam este? Do saco. Firula. Firula, meu. Isso é falta de amor próprio. É triste. Não banda isso. É uma praga, meu. Vai ter que fazer a grama, viu? Eu falo assim mesmo. Você achar como é que é o chão. Pra parar um pouco. Tem muita gente que não gosta de mim. Mas fazer o quê? Tem que amparar um pouco, porque o problema não é adorar arquétipo, não é falar de Pedro Velho, nem falar de Exu, nem falar dos caboclos. O problema é vocês viver a vida de vocês. Deixa nós quietos. O Exu do Lodo tá falando a mesma coisa. Mas, meu filho, onde é que fica o Exu do Lodo, meu? Qual é a cidade? Ah, a gente tava lá em Ponta Grossa, lá, mas o médium viajou, ele não é de lá. Então, meu, olha a diferença. Eu nem vou dizer onde é que o senhor é de assustar. Que não tô aqui para provar nada. Eu não estou falando Benedito. Assim, meu, diz com todo respeito. Eu não estou falando a mesma coisa. Tá. O José não disse que não estava lá, meu filho? Tava comigo. Então, meu neto, você entendeu a mensagem, não entendeu? Graças a Deus. Então, ninguém está aqui para dizer que Benedito é verdadeiro, que o outro é verdadeiro, é falso. Mas chega, meu filho. A Umbanda não é uma religião montada por carente. É carente, viu? E olha, pela primeira vez, essa é uma mensagem direta para os umbandistas. Ah. A Umbanda é feita de espíritos humanos. E até aqueles que são extraterrestres têm a sua humanidade cósmica. Uhum. Espírito nenhum que tem uma boa intenção, uma coerência diante aos parâmetros crísticos vai resolver a tua vida. Não interessa o pai de santo e o sacerdote que tu é. Tá ouvindo, meu neto? Sim, senhor. Rejovam-se. Graças a Deus. Vamos continuar com a firulagem. Bom. Eu já tô com saudade dos meus boys, viu? Tem um momento que um Jedi iniciante chega pro mestre Yoda e pergunta o que há na caverna, que ele manda ir lá um pouco e fica lá. Daí o mestre Yoda responde assim: só há o que você levar consigo. Meu filho, antes de você falar isso aí, eu vou explicar bem rápido. Curto. É bom explicar que nós estamos falando uma fantasia de um filme, mas é em parábola, né, meu amigo? É, pô. E para isso tudo, porque tu sabe que eu sou todo didático. É, tô vendo. Porque, meu filho, o ser humano está numa doença. De distorcer. Nós tivemos um encontro, meu, numa esfera pequenininha aí. Eu tava junto? Você estava não com a Mujeres, tá bom assim? Ô, meu pai. Tava com outro firulento aí, um outro nome firulento. Tá. Futurista, tá bom? Então, meu, nós notamos que o diálogo de espírito necessita, isso eu posso falar que você já levou o recado, né, meu neto? Ah, é. De outros também, até como o Peto Velho, não é isso? Aham. Uhum. Tá na hora, já 500 diálogos, meu filho, tá na hora de tirar as fraldas, viu? É, já chegou, agora vamos passar pro nível 3. Não é uma questão de falar de verdade, é uma questão de falar a realidade como ela é, meu neto. A realidade do Benedito não é a verdade de vocês. Escuta, se quer, se não quer, deleta, joga fora, é simples. Então foi por causa dessa reunião aí que eu vim com essa sensação de começar essa nova jornada. Foi lá em Andrômeda, meu amigo. Ai. Foi lá e você sabe que eu vou muito pra lá, não é isso? Então. Quem segue os diálogos sabe que eu não. Eu sou assim mesmo. Eu falo o que é que acreditar, porque eu não sou. Meu filho nem é umbanda, eu sou preso. Isso é muito bom. Eu sou espírito, eu passo pela umbanda. Agora, com muito amor, graças ao macrocosmo, eu venho na transfiguração de Preto Velho junto com o povo de Aruanda. E se eu disser para você que 90% do povo de Aruanda, em algumas cúpulas, nem humano é, meu neto? Nossa. Mas fazer o quê? É tempo ao tempo, né, meu filho? É. Então, o que é que se sucede? Quando esse cheiro aí, nesse filmezinho, entrou na caverna e foi falado isso, o que é lamber para você? Eu acabei de falar, é consentir. Quando você se consente, as lambidas não são superficiais, elas são profundas. Lamber é ungir. Você se unge pela sua própria saliva. O gato. Isso mesmo, meu irmão. Muito obrigado, viu, cabeça? Você se unge com a sua própria saliva como um gato. Você tem uma pausa para reflexão, não só sobre a casca, mas sobre a tua essência, sobre o que ela quer e o que ela é. Não sobre o que a sua casca precisa se manter para estar, para agradar o que está lá fora. Está mais claro, carechou? Graças a Deus. É isso. Meu filho, Deus é a simplicidade mais complexa que se existe. Sabe qual é? O quê? Ama-se por ti mesmo. Esta é a complexidade morta, Rachumã. Amar-se por si próprio sem impor nenhuma condição. Não tem outra, meu filho. Pode formar daí, fico lhe ouvindo, viu? Parece que isso pode ser estendido para um pensamento de reconhecer que em todo lugar que você for, o que você vai encontrar lá é o que você levar consigo. Todo lugar que você for, lhe incomodando, lhe agraciando, você vai só encontrar as suas referências que a tua essência luta. Oh. Gostou? Tu sabe que eu gosto da pirulagem, olha. Meu você mesmo. Notou que até a Jorge tava diferente e eu tô um pouquinho, porque olha, meu, o puxão de orelha foi geral, viu? Foi? Foi, não, né? Porque, meu filho, todo trabalho espiritual tem planejamento. Pô. No primeiro ano do diálogo, eu disse que ia passar de 3, lembra disso? Isso. E vai passar mais ainda. Vai. Quando diz seriedade, é peneira. Ah, tá dizendo peneira, então vocês vão escolher quem vão ouvir? Não. Quem ouve que vai se escolher, tá bom, meu? Vai ser reconhecido pela coletividade do Brasil e do mundo. O senhor exagerou um pouquinho. Não, meu. Mas, gente, por que eu exagerei, meu filho? Não, eu tô brincando. Vocês têm não, internet, não. A internet vai pra onde, meu? Não, não, o senhor falou sério, não, tô brincando. A internet vai pra todos os cantos. Mas é bom você falar isso, porque tem pessoa que pode olhar o médico e tá puxando o saco do não, Jefferson. Não, dos não. Não, não. Agora, se fosse através de um telefone, eu ia dizer, olha, ficar na rede telefônica, não é isso? Como é através da internet, eu vou dizer através do mundo. Isso. Eu falei alguma bobagem? Não. Mas as pessoas, elas não admitem que um preto velho, falando agora como muito expenso. Olha lá. muitos, ignorante, escravo. Ignorante não pode, Xadeus. Porque ele é meu paizinho, ele é meu preto velho, e ele tem que se agir. Burro. Burro. Ele tem que aturar as minhas magelas. Uhum. Ele é meu chaco de despojo das minhas maledicências. Louvado. Estou falando sério, meu filho. Infelizmente. Como este médio, ele é universalista e não é melhor que ninguém, ele me dá subsídio. Eu não vou dizer o nome sagrado, senão vou dizer que eu estou sendo preconceituoso. Mas se ele fosse apegado só numa filosofia, ficaria difícil para o Pedro Velho Benedito se estrechar, porque ele ia contrariar a minha ideia, meu filho. É. Você entendeu o que eu estou tentando dizer, não é? Uhum. Vai fazer o quê? Estudem os espíritos como espíritos. Outra coisa. Existe espírito espírita, existe espírito bandista, existe espírito ateu. Existe espírito à toa, viu, meu filho? O Benedito de Aruanda é um espírito ao léu. É o vento que me leva. Mas eu sou dono de mim mesmo. Isto é a minha conquista. Entenda quem quiser. Pode chamar de vaidoso o que quiser, mas é eu comigo mesmo. É, seu Benedito, até agora eu fui só fazendo, conversando no nível que eu sei que as pessoas estavam dispostas a ouvir. Agora a gente vai fazer estudos mais profundos. Porque este trabalho, meu, é de um Jefferson aí há 350 anos na frente. Tá bem? Eita. É um outro aí. Então, este trabalho, meu filho, precisa ver este salto. Claro, devagar, com calma, porque tem muita gente que ainda precisa do Nana bebê, viu? É, mas passou já. Tem passou. 500 diálogos para poder Nana. Entendeu? Então, vão lá e recapitulam, porque senão é um trabalho jogado fora, mano. É. É meu ponto de vista muito particular. E tu sabe, viu, que a nossa bonança, ela não tá aqui, ela passa por aqui. A mensagem é pra ti, viu, meu filho? Graças a Deus. Estamos te esperando, viu, Jefferson? É mesmo? Tamo junto. Porque tu sabe que tem coisa que não dá pra falar muito, não é isso? É. As pessoas não entendem. Mas eu espero não chegar tão logo, hein? Não, meu. Não é o desencarne do físico. Uhum. Mas nós estamos juntos. Vamos, graças. Ó, outra coisa. Mas não permitimos que você lembre de tudo, até para não lhe atrapalhar aqui, né, meu? Tá, mas olha a promessa do livro dos dois irmãos lemurianos, hein? Olha, meu filho, este livro. Eu já falei pro seu Edson que ele precisa estar muito bem de paz e espírito. Porque vai bagunçar um pouquinho a muita historinha que tem por aí. Porque, olha, existe dois tipos de história na filosofia. Tu sabe disso, né, meu neto? É. O conto de fada. O que, que é conto de fada, meu? Ah, o imaginário popular. E a história como ela é. Uhum. O que, que é a história como ela é, meu? A essência. A essência. Eu sou tão embrutecido como espírito que eu vou dar a essência do que vivi. Vai. Talvez não seja a história como o povo conta, viu? Uhum. Mas vamos lá, né, meu filho? Vai sair, meu neto, não se preocupe. Tá bom, então. Dá mais aí um mês e meio. Nós vamos começar com essa pirulagem. Viu? Vou arrebentar a boca do balão. Tá certo, então. Vocês falam, meu? Vamos com o senhor agora finalizar o estudo sobre essa psicografia recebida. Olha aí, cabeça. É, onde a gente parou foi aqui. A tolerância com o mal organizado e escolhido é zero por parte das equipes astrais que organizam o futuro das nações. E eu dizendo ao seu José que então existe esperança não só no futuro agora, que nem ele ensinou, mas no hoje. O que, que o senhor tem a dizer a respeito disso? A esperança, ela é um contínuo, ela não é fixa no futuro. Uhum. A esperança é a passagem lubrificada no nosso agora, meu filho. Tá ouvindo, cabeçote? A esperança é a passagem lubrificada do nosso agora. Deslija, cabeçote. Ó, agora passa essa... tranquilo. Hã? Passa tranquilo, caminha em paz. Tá, ó, agora essa aqui o senhor vai gostar, hein? No entanto, fique claro... A justiça inclemente só será um remédio para aqueles que se atolaram nos pântanos da maldade intencional e da mentira interesseira. Ah, meu filho, de todos os diálogos que eu mais falo para Pera conveniente para deixar. Peraí, cortou de todos os diálogos. Todos os diálogos que eu converso com você, quais são as duas palavras chanta que eu falo, não ser conveniente pretensão. É verdade. Não tá falando a mesma coisa, meu neto? É, e orgulho, né, do senhor fala. Então, né? Meu, aqueles que se acham que lê um monte de livro e se acham espiritualizado, são podre por dentro e agem de uma forma podre. Nossa. Aqueles que falam bonito, porque sabe, mas tendo o contrário de saber, vão arranjar os dentes. E na carne, meu, e em espírito. É isso que está sendo falado, é a justiça. Mas aí a justiça de fora? Não, é a justiça de dentro, meu neto. O que nós temos a ver com isso? Nada. Afora isso... A justiça é a paciência do bem que conclui que o todo, não tudo, mas o todo infinito está sempre em harmonia. Guarda aí, seu cabeção. Tomamos um puxão de orelha. Entendeu, né, meu? Sim, vamos. Então, esses espíritos que estão falando aí estão em harmonia, eles estão esperando por vocês. Só que chega um ponto que o trabalho, olha só como funciona. Quando a humanidade chega ao extremo de mal, os espíritos, eles se identificam mais pela intuição do que pela mediunidade, mais pela sensibilidade que pelo manifesto mediúnico. Por quê? Porque dão oportunidade para vocês viverem a justiça dentro do planejamento dual de vocês, não do nosso. Porque como é que um espírito que não está na dualidade vai querer cantar lei aqui, meu filho? Cantar lei? Mas eu estou falando bem no português. Cantar lei, claro. Cantar lei, meu filho, dá ordem. Isso seria injusto, não seria, meu filho? É, fora de contexto. Porque se ele não vive na carne, se ele não vive nos seus conceitos de espírito, quem é ele para ditar se é certo ou errado? É. Então, quando Jesus diz, o nosso grande mestre, olho por olho, dente por dente, ranger de dentes, meu filho, está na hora. O planeta Terra está passando o momento planetário que é vocês que são dono da vassoura e dono da pajinha. Mãos à obra. A lixeira não vai ficar mais lá fora. Vocês vão ter que desintegrar o lixo por dentro. Ô, meu pai. Tá mais claro, cabeçudo? Agora ficou, hein? Se não ficou, faz um DG aí, porque fica bonito, né? É. Ó, afora isso, tudo mais nesse planeta pode e deve ser mudado com exemplos de justiça com amor. Firme, porém educativa, corajosa, porém motivadora de novas atitudes. Mas, meu filho, nenhum tipo de ação esperançosa vem sem justiça, educador. Vou repetir de novo. Nenhum tipo de justiça vem sob a ação e a mesma justiça educadora. Justiça educa é a esperança que permanece. Se a justiça da Terra não educar nada, meu filho, onde é que está a esperança das pessoas? As pessoas vivem no como é que é? Instantâneo. A vida não é mexime hoje, viu, meu neto? Se a justiça... Eu busco pelo do show Edson palavras bem atuais para ver que, olha, quem tá aqui é um espírito. Só isso. Viu, meu? Eu gostei muito dessa sua frase. Se a justiça não educar, onde ficará a esperança das pessoas? Isso é coisa do homem que usa a fralda, né, meu neto? Essa fralda me incomoda. Agora estão dizendo que a fralda não, né, meu filho? Mas deixa isso pra lá, viu? Estão dizendo o quê? Deixa pra lá, meu. Continua. Então, isso vamos é, lá. Como é que é um desabafo, viu? É, mas cortou aqui. Estão dizendo que a fralda o quê? Não tem problema, meu. Continua. Foi bom cortar, é? Vamos foi lá. Bom. Eu falei de mal. O psiquismo atrapalhou, viu? Nesse mundo, poucos são aqueles que conseguem pregar justiça sem cair nos braços da revolta, do ódio e da perturbação das ideias. Quando a Todo ser humano revoltado, qual renovação ele tem se dentro dele já não nutre a essência morta do novo que só a esperança traz? Peraí, cortou. Todo ser humano o quê? Se a justiça que traz a esperança não está dentro do ser humano, qual renovação esse ser humano vai ter se a essência mor que tudo renova, que a esperança, não está dentro dele? Ai. As equipes do mundo astral que aplicam a justiça são muito preparadas para não exterminarem em seus corações os bons sentimentos. Repito o que Pai José falou, vocês evoluem pelo sentimento, não é pelo pensamento. Uhum. Se você escutar o que lê, ouve o que eu vou lhe falar, meus netos, é os netos que estão ouvindo este peito velho pirulento, que é o mesmo Benedito. Hoje um pouco mais, como se diz, futurista, deixei as brincadeiras de lado, porque está na hora, né, meu neto? Tá na hora. Se vocês lerem e sentirem o que lê, vocês evoluem mais rápido, porque vocês compreendem, vocês só não vão entender. A maioria do entendimento da humanidade é guardada no umbigo da pretensão, do desleixar e do contundir e do se vai descer pelo que possivelmente apenas entende. Quando você compreende, você não fala, você convive, porque você consente aquilo como realidade dentro de si. Entende, meu filho? Nossa. Então, meu neto, sintam as palavras deste peito velho. Quem se quiser, quem não tiver, fique à vontade. Critique. Não tem problema. É para estudo, não é para idolatria. Não. Viu, meu? Então, meu, nós seres humanos somos previsíveis na dor. Mas nós seres humanos somos agraciados com o livre-arbítrio único que Deus nos deu. Sabia que nós somos imprevisíveis no amor? Nossa. Sim. Porque o amor é o único que é eterno. Filosofa e pensa, meu filho. Opa. Pensa como um filósofo, você vai entender o que eu estou falando. Tá. Quem acredita eu que... Fundo, viu? Ué, realmente eu estou sentindo essa fralda se aproximando. Hoje não, viu? É o turbante, é o turbante. Esse turbante vai fazer o quê? Não pode falar muito disso, que é proibido, né, meu neto? Olha, aquele livro, A Vida no Planeta Marte, pelo amor de Deus, hein? Que obra-prima. As pessoas, muitas, contestaram. Mas se contestar esse livro, posso falar o nome proibido? Pode. Do Ramatiz, de pirulento. Entendemos que ele teve que usar um filtro que deu uma firulagiginha, viu? Nossa Senhora. E ele falou, meu, em termos de astral, mas colocando-se no astral, ele começou a dialogar e o médium interpretou como físico. Uhum. Mas se vocês disserem que o que ele escreveu é mentira, vocês têm que desfazer de si. Sabe por quê? Por quê? Porque vocês vão ter que rasgar o livro chamado Cartas de uma Morta, da própria mãe de Chico. Pô, outro livro maravilhoso. E ninguém fala dá a mesma coisa, né, meu filho? Ninguém dá nada. Você ouviu, meu neto? Sim. Você viu que eu sou ferolento? Comigo não cola, viu? Nossa, ela faz umas excursões aí. É a mesma coisa, ela vai pra Marte e vai pra Júpiter e fala a mesma coisa. Olha só. É a mesma coisa que Ramatiz. E aí, meu filho? Quem tá mentindo? Quanto tempo o senhor acha que demora pra sociedade da Terra ter um pouco daquilo, daquele jeito de viver? Olha, meu. Tempo do planejamento cósmico unindo com as frequências da Terra. Que a Terra não é nenhum brinquedinho. A Terra não é uma bolinha de gude. Uhum. Eu? Bolinha de gude, aquela que é de... É bolita, como alguns chamam. Sim, gude. Bolinha, é. Viu, meu? Não é um jogo. Demora mais ou menos quase 700, 800 anos. Que isso? Tudo isso? Mas que isso que é, meu filho? É, tá se certo. Se vocês não largam o torrão do racismo, não largam o torrão do preconceito sobre o nome feio, opção sexual, imagina coisas até mais aprofundadas. Não desfazendo da cor de alguém ou da suposta opção de outro. Não, meu. Mas isto são não magelas, mas isso são flores que brotam do Espírito Eterno. Um homossexual e uma pessoa de outra cor. Olha como as flores se mostram belas. Isso é um presente para eles, viu, não? Meu Deus. Mas fazer o quê? As pessoas são o quê? Espinho? Você quer o quê? Vamos lá querer debater as rojas? Olha, não tem firula, viu? Olha, tem que botar mais mel nesse café. Vamos lá, meu filho. O seu Ed firulento, tô sem meu café e botou aquela... Como é que é? Só café, não tô sem mel. Eita. Olha só, vamos terminar então a frase dessa... Desse espírito. Eu tô ouvindo, cara. É a última frase. Só que antes da última frase, uma reflexão. Seria por causa da sutilidade das vibrações dos encarnados em Marte que permite que nas suas reuniões espirituais eles possam ver os espíritos iluminados descendo em praça pública? Meu filho, a sutilidade do espírito é a naturalidade do que ele sente. Sem se turbar pelo sentido dos seus sentimentos. Estou sendo sincero, meu amigo. A naturalidade é como a brisa invisível, que corrompe a tempestade mais obscura. Viu, meu? Gostou? Louvado seja. Futurista, futurista. Quem acredita que a justiça é o único e mais importante instrumento de modificação da nossa casa terrena, de certo, ainda não entendeu a verdadeira força do amor divino com autenticidade, coragem e dignidade. Meu filho, falando da terceira dimensão, eu desejo no fundo de minha alma como espírito. Vou falar espírito porque eu ia falar várias vidas minhas, mas das várias vidas que eu tive sobre essa obra. Eu estou nesse exato momento com a mão do médico, a mão esquerda, viu, meu? No coração dele. E a outra está em cima da mesa, viu, meu? Então é um símbolo de respeito que eu vou dizer no fundo do meu coração, que não é meu. Eu estou tocando o corpo deste médico. A maior justiça ainda se haverá nesta terra quando o ser humano ter gratidão pela sua educação, pela educação que recebe gratuitamente ante a sociedade que vive. Não existe justiça sem educação. E não existe ser justo sem o sentido da gratidão. Nossa. Realmente. Espera, meu filho. Pera e pensa. Eu sei que você pensa muito profundo que o nego fala. Sim. O que nós falamos, nós somos benedictos. E faz bem, viu, meu filho? Graças dentro a Deus. Suas, dentro dos seus apontamentos, do caderninho, de vez em quando você tem secreto, pelo menos para você, para nós não. É. Você quando escreve, viu? Vamos, anotação, né? Cada pérola que vocês colocam pra gente não pode ser desperdiçada. É bom para refletir, né, meu amigo? É. Então, meu, essa é a mensagem que eu dou pro povo. A educação, meu filho. Não uma educação fútil, mas uma educação que a pessoa se sinta grata por dizer: eu fui educada na Terra Brasil, eu fui educada no States, ou eu fui educada no planeta Terra. Porque uma pessoa grata, ela não pensa duas vezes para puxar o gatilho, ela nem puxa. Uma pessoa grata, ela não pensa para roubar o povo, ela não rouba, viu, meu? Uma pessoa grata, ela não pensa para fazer o mal, ela não faz. Por as pessoas viverem numa ingratidão interna, o jeitinho conveniente está tomando conta. Viu, cabeçote? É. Acho que você entendeu onde eu quis chegar, né, meu neto? E é tão conveniente dizer: eu tô ruim por causa disso, eu vou melhorar com remédio, transferindo responsa. E vocês estão ruins por causa de vocês. Pare com isso. Pare de com esse negócio que tá ruim por causa do jogo. É a conveniência que o senhor viu, fala, meu? Né? Então... O é apenas a casca da tua ferida. Que quando são tiradas, evidenciam aonde você está marcado. A ferida. Entendeu, meu filho? Sim. Então... Pois, pode você gritar que não, mas foi todo o preparativismo, diz preparativismo, como é que você fala? Me ajude. Uma preparação de quase quatro chamadas, meu. Sério? Não falava com você, mas o Tiriri veio aqui. O médium, não em Salvador, que ele estava no Rio de Janeiro. Agora está em Salvador, mas não estava. E a questão de falar isso que o médium vai ouvir, que ele achava que não ia incorporar ninguém, como ele diz. Uhum. O jeito dele falhar, e nós estamos aqui. Para você ver nada é caso, meu filho. Por que eu estou falando isso? Não é para provar nada, não, mas meus filhos que trabalham com incorporação. Incorpores. Vocês não sabem a limitação que esse negro está tendo incorporando neste médium. Eu não estou desfazendo dele porque ele nos permite falar isso. Uhum. Evolui tudo, meus netos. Onde é que está da Umbanda? Onde é que está a irradiação intuitiva, a materialização? Ah, mas a Umbanda é uma religião de manifesto espiritual. Mas o que, que nós temos que provar ainda, meu? Provar, né? O que, que nós temos que provar o quê, meus netos? Que vocês não se amam? Porque tem muitos médios, meu. Muitos médios que têm mediunidades incrivelmente evoluídas. Mas insistem na incorporação e caiu na frustração ou no misticismo. Nossa. A palavra de Benedito está sendo lançada com amor. E que o amor próprio de cada um absorva como quiser. A vontade, meu. Então, assim. Você, cabeça. Chegando um pouco perto do final do nosso encontro, eu gostaria que, certamente, muitas pessoas não entenderam a definição desses instrumentos de modificação da nossa casa terrena que ela citou, com muita beleza, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco de cada um deles. Vamos lá para o primeiro. Vou ser mais claro, tá bom, mano? Isso. Não vou enrolar muito, não. Tem. Vai. Um, dois, três, quatro. Vamos para o primeiro. Vou ser bem rápido, meu. Tá certo. Instrumento de modificação da nossa casa terrena número 1. Força do amor vivido. Que força é essa? O amor vivido é o amor nutrido. Não espere do outro, não obrigue de outrora, não obrigue das pessoas que estão perto de você um amor que nem você mesmo nutre por você próprio. Nutre-se do seu amor, aquele que não impõe condições de você ter paz, ao ponto não de aceitar com a cabeça baixa ou não de enxergar o defeito alheio com a cabeça erguida e o nariz apontado para o céu, mas ao ponto de entender que cada um vive seu momento e que você, como ser que se ama por si mesmo, vive o teu tempo de ser feliz no agora. A outra... Instrumento de modificação da nossa casa terrena número 2, autenticidade. Que eu sempre falo, né, meu neto? Nossa, sim, sim. A autenticidade, meu, é a lealdade de se discernir entre o montante que tu vive. Não, não é se destacar, nem se inferiorizar, é se discernir. O que é teu, meu, o que realmente te nutre, o que realmente te reveste de paz, ou que te enobrece do teu sossego, de a tua autossatisfação, de você apenas ser essa divindade linda e maravilhosa de quem você é. É isso, meu. É isso que é o primeiro passo. Ser teu para a autocompreensão de tua paz de espírito é a coisa mais valiosa de todos os tempos. E de todas as estadias e de todos os momentos. Pode continuar, cabeça. Instrumento de modificação da nossa casa terrena, número 3, coragem. Isto que eu falei, se você pensar, eu estou indo na sequência, né, meu? Nem necessita de coragem. A coragem de dizer, meu irmão, você não me ama? Muito obrigado. Meu irmão, você me odeia? Muito obrigado. Por que que eu estou dizendo isso? As pessoas exigem uma das outras um amor próprio que elas não lutam. A maior prova de amar é permitir que o outro não te ame, meu filho. A maior prova de amor é permitir que cada um ame de sua forma, meu neto. Porque quem ama incondicionalmente a si mesmo respeita com indulgência a forma de amar alheia. Isto é um respeito imbuído da justiça justa de se ter mais um, tentando no meio de muitos que estão tentando também se destacar unitariamente perante a sua paz, e se ungirem e entrarem com cruz, unção e simbiose, numa paz que vai se transmutando, quem sabe Deus, todo este planeta, num mundo de cidadãos de bem consigo mesmo. Baixa para outra, cabechou. A última. Ando, cabechou. Oh, graças a Deus. Instrumento de modificação da nossa casa terrena, número 4. O senhor viu que eu fiz questão de repetir inteiro? Mas você entendeu que nós estamos na sequência, entendeu? Obrigado, viu, meu amigo? Louvado seja. Muito obrigado, viu? Universal, cabeçudo. Graças a Deus. Salve, Tomé. Fala, cabeçudo. Instrumento de modificação da casa terrena, da nossa casa terrena, número 4. Dignidade. É digno do ser humano. É digno do ser humano. O afeto. E se faz digno ser que o afeto entra em concluio, de permuta, em simbiose, em troca, em cumplicidade com a vida alheia. De uma forma cega, muda, surda e insensível aos toques e movimentos do corpo físico. Mas se fazem acessíveis e sensíveis ao convívio comumente no dia a dia. O maior ensinamento do afeto, do ser digno, é ele se ter numa reta conduta, numa reta moral, numa ética ante ao espírito imortal, de que cada um está se desvelando, está se desmembrando perante os ensinamentos que o diário dá, que a existência oferece e que a vida expõe. E que a graciosidade não é as indiferenças, mas é a diferença de que cada um interpreta o amor e que cada um vive o seu amar próprio. E de que cada um, quando realmente nutre, são iguais, idênticos no afeto. Mas muitos se desfazem, se distinguem pelas afeições. É digno do ser humano, meu amigo, este respeito comum ao senso consigo mesmo, na sensatez da paz de espírito consigo próprio, ante a paz de espírito oferecida no diário, no convívio, mutuamente entre os seus semelhantes. Que muitas vezes não lhe convém, ó, muitas vezes não lhe pertence a verdade e muitas vezes lhe incomoda até a realidade. Mas são seres humanos, perceptíveis a você, porque tudo que você percebe, seja de graça, de boa vontade, ou seja de maldade ou de inqualidades, são casinhas e cômodos dentro de vocês que vocês não percebem, mas de alguma forma exalam, como dores ou como fedores mesmo. Viu, meu? Nada no macrocosmo é desequilíbrio. Tudo é. Então, meu, a dignidade, ser digno, é entender que o seu espírito é imortal. Não é ser espírita, não, meu, nem ser espiritualista. Tem gente que é ateu, mas entende que o espírito é imortal apenas por agradecer todo dia por estar vivo, meu neto. Agradecer todo dia, não apenas por estar vivo, mas por estar desperto, de sã consciência. Olha que profundidade espiritual que esses ateus têm, né, meu filho? É. É isso que as pessoas não entendem. Então, meu amigo, que esta profundidade, essa dignidade que vem através da beneficência, da afabilidade do macrocosmo sobre todos nós, que nos agraceia com benemérito da dignidade de um cidadão na estação Terra, logo, logo, viajando pelo macrocosmo. A eternidade me espera, seu Jefferson Cassi. A eternidade nos espera. Graças a Deus. Eu já vou indo, viu, meu? Calma aí, dá uma mensagem final e vê se não tem jeito da gente. Por onde anda a dona, o espírito da dona Maria Modesto Cravo? O José, quando estava fazendo as trocas vibracional, estava escrevendo com o médico. Porque o chato que o médium talvez está incorporado e escreve umas firulinhas, né? É umas coisas de médium, se não vem ao caso, né, meu? É. O espírito fala uma coisa, eu te escrevo outra. E eu ouvi que voz do chefe falou dessas coisas, meu filho. Hoje eu vou ficar lhe devendo que não teve conexão, tá bom? Sim? Não, mas é bom assim. Mas o nego tá achando sincero, viu? Sem firula. Sem firula. Eu não vou ficar inventando historinha, moda pras pessoas. Não. Mas o que vale foi a mensagem que esse espírito nos trouxe desta apagada colocação que Benedito deu, viu, meu neto? Oh, graças a Deus. E a mensagem que eu dou aos médios que ouvem, às pessoas, que o futuro é em todo piscar de olhos que você dá. Olha quantos piscar de olhos você já deu hoje, né, meu filho? Nossa Senhora. Então, meu filho, almeje que cada piscar de olhar seja em paz. No teu futuro se fará próximo. Tecnologia não é evolução espiritual. Doendo ou não, aos exaltadinhos, não é isso, meu filho? Aos exaltados, que tem os filhos da terra exaltadinhos. Sendo que o planeta Terra é uma porcaria, que os miliantes têm que morrer tudo, que tem que matar tudo, não é isso? Ou que a culpa é do reptiliano. Ah, é tudo isso. Os exaltadinhos. No plano espiritual eles vão levar o quê? Exaltadinhos, né, meu filho? Que, entendi. Meu filho? Você vai encontrar lá o que você levar. Não é despedir, é o convite do Peto Velho Benedito de Aruane, que já desde a Lemúria, o espírito visita este planeta azul, viu, meu neto? Vai dar para os filhos hoje, é esse. É um convite. Tá bom entender? Muitos, muitos. E olha que eu estou num astral não superior, viu, meu neto? Eu só chamo de espírito. Ah, é assim. Viviu em vários nomes que este nego deu, puxando o meu chaco, tá vendo? Deixa eu puxar, fulano de tal, chicrano de tal. Ai, fulano de tal, chicrano de tal. Fizeram firula neste planeta quando estava encarnado. Lei de tudo. Uns foram universalistas, outros africanistas. No sentido, perdão, meu filho, os africanistas. Outros foram de outras filosofias, teosofistas, aí. Chegou no plano espiritual. Eu, obviamente, tive conhecimento do desencarno deles. Eu não chamo de pós-célicos nem de chibuchais. Chamo de meus iguais, viu, meu neto? Eu estou aqui, ainda. Eu estou tentando resgatar as minhas metades, viu, meu? Olha. A bom entendedor não é uma gêmea, não. Tem nada a ver com o romantismo. Né? Viu, meu? Sim. Nada conta também. Então, houve um dia, é bem rápido. Meu. Sim, sim, adoro essas histórias. Um pós-célito desencarnou. E ele era um pós-célito de Ramatica. Um cabechudo firulento. E começou a fazer firulagem. Começou a estudar universalismo, fazer um monte de coisa. Virar pirueta, viu? Por que sabia isto? Por que sabia aquilo? Por que comunicação com extraterrestre, com extraterreno? E todo mundo. O grau de intelectualidade dele é assombroso. Os dons mediúnicos e tal, meu filho, nem se fala. Se desdobrava conscientemente. Mas, no plano espiritual, o Peto Velho Benedito sabe que Iramatiz é um espírito que trabalha muito com as obsessões complexas e com outras coisas. Dentro desta egrégora ramatística. Viu, cabechoto? Certo. Tá ouvindo, meu? Sim, e senhor. E onde Ramatiz mais trabalha é nos abismos subcrostais. E lá não é muito agradável, até pelo cheiro de cocô, viu, meu neto? Cheiro de excremento, cheiro de podre, cheiro de pessoas de decomposição. Eu não estou mentindo, meu neto, estou sendo sincero. E este pós-célito de Ramatiz foi para lá. E ele começou a fazer bagunça. Começou a perguntar. Aqui, deixa eu aprender isso. Começou a per o quê? A perguntar? Começou a perguntar, mas como que se eu estou aqui, se eu faço isso, magismo? Se eu sou mago branco? Como se eu estou aqui, se eu estudei física? Eu vou dar o nome de física quântica para ficar mais atual, tá bom, meu? Tá bom. Como se eu estou aqui, se eu sou altamente intelectual? Chegou lá, ele viu o Ramatiz numa outra transfiguração, como o nego velho da Umbanda, viu, meu neto? Um peito velho aí, tá ouvindo? Limpando um espírito que tinha feito cocô em todo o corpo astral. Para quem estuda espiritismo sério, sabe que isso é possível, viu, meu neto? Uhum. E ele olhou e falou, mas como o senhor está dessa cor? Como que o senhor vai se limitar a limpar esse cheiro? Ramatiz olhou esse espírito, deu um sorriso e disse, realmente, meu amigo, o seu lugar não é aqui. Pelo teu intelectual, você vai subir as dimensões celestes. Está ouvindo, meu filho? Sim. Porque você precisa de um grande trabalho para depois você, quem sabe, voltar a nos ajudar. Esse espírito altamente intelectual, incorporável extraterrestre, já acontecia, era o supermédio. Não é isso que vocês falam? Sim. Foi para este plano. Chegou lá, meu, ele viu aqueles seres luminosos com várias transfigurações diferentes. E viram que o que eles menos se preocupavam era com a unidade. Eles se preocupavam com a coletividade una do planeta. Sem distinguir raça, cor, sexo e religião. Sem distinguir se é obsessor ou mentor. Sem distinguir se é culpado ou errado. Esse ser entrou em pânico com o intelectual. Começou a sentir dor profunda. E realmente, o espírito Ramatiz, nessa transfiguração de preto velho, estava certo. Lá nessa esfera de luz, ele tinha o seu lugar, como um espírito mentecapto, débil mental, louco. Está ouvindo, meu filho? Porque necessitava de medicação no psiquê. A loucura faz isso, meu. A história não foi bonita, foi curta. Mas para bom entendedor, quem quiser que abrigue no seu coração. Graças a Deus, cabeçudo. Mas, Pai Benedito, a pessoa está vendo agora e falando assim, mas eu queria tanto que o Jefferson perguntasse, Pai Benedito, aproveitando que ele está aí. Cabeçudo ou você? Porque tu está muito malandrinho. Não, viu? Eu estou conseguindo agora me conectar com as pessoas do futuro que estão assistindo. Está bem, então está muito firme lento, cabeçudo. Vamos falar, cabeçudo. Para o senhor dar duas morais para essa história, que ela, para firmar mesmo no coração dela, porque eu sei que vai querer dizer, ah, isso daí é história para outra pessoa, não é para mim não serve. Firmar no coração, meu? Isso. Então, muito obrigado que eu entendi seu pretexto. Obrigado, viu, vamos meu? Lá, vamos ver. Muito obrigado. Primeira moral da história. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, e qualquer língua humana, se eu não tivesse amor por mim, e não doaste um amar incondicional da doxeria. Essa é a um, tá bom, meu? Ótimo. Agora vamos para dois. Vamos. Ainda que eu soubesse tudo do planeta Terra, se eu captasse todas as línguas cósmicas e me distinguisse dos reles seres humanos miliantes, não é assim que alguns falam? É. Dos reles seres humanos que não sabem o que eu sei, que não vivenciam o que eu vivo, e que não experimentam a realidade de que eu luto. Se você não tivesse o afeto que coliga o amor no amar não pretensioso, você é um nada. Porque o conhecimento é apagado através das encarnações. Agora, o amor próprio e o afeto é eternizado pelo espírito que tem paz pelo que é. Graças a Deus, meu. Graças a Deus, viu, cabeçudo? Então, esse afeto, Pai Benedito, é o fluido cósmico universal do emanar de amor. Do amor. Sim, meu. Parece aquele... Eu sei que... Posso falar, meu neto? Sim. Posso, Xê? Não, se você corta, pode tirar, viu, meu? Pode falar, pode falar. Parece o livro que nós escrevemos, que este médico, que ele doou para as pessoas. Que chama o emanar de amor. É este mesmo fluido. Se você ler, se você quiser doar, não sei. Aham. O médium não se ganha nada com isso, viu, meu nome? É, então. É um isso. Livro muito bonito. Lá eu venho com outro nome firulento, viu? Ui. Só para as pessoas que são curiosas, quem faz o prólogo é eu, viu, cabeça? Acho que você já entendeu, não é? Já. Só que não é Benedito, é outro nomezinho firulento. Meu filho, muito obrigado, meu irmão, minha alma, meu pedacinho. Tá ouvindo, meu? Graças a Deus. Jeff Chubicat, nessa figurinha, vem com minha chat. Sabe que eu vejo você que nem o gibi da Mônica? Parece uma figurinha, porque quando nós ficamos do panastral é diferente, né, meu filho? É duas dimensões aqui, né? É bem diferente. Você entende o que eu digo? Isso já foi falado para você de outro jeito, né, meu amigo? É. Noutros states, os médios americanos, não é isso? É, já. Então, meu filho, para você ver, onde você encontrou um médico que não é melhor brasileiro com um espírito falando a mesma coisa, não é só mesmo. Que em português. É realmente, né, meu filho? Realmente. Então, meu filho, realmente, nós vemos você estranho para nós, assim, é interessante. É. É engraçado, chega a ser engraçado, não debochado, mas no bom sentido. Sim. Que Deus, nosso Senhor, abençoe todas as pessoas, ó, minha mulher. Uhum. Que estão ouvindo ainda este peto, ai, Benedito, eu com a minha rocha sem boi, flutuante, que agora está tudo fiscalizado, né, meu? Que eu estou dentro da brincadeira sem chata do nego velho para trazer a curiosidade das pessoas e de voz encher. Eu amo, meu, todas as pessoas que podem estar escutando este tempo. Que Deus permita. E olha, meu, eu sou tão ambicioso que eu vou pedir, não para o Deus do fora, mas o Deus que está aí dentro de vocês, atrás da cheira do ouvido. Tá ouvindo, meu? Então. Esse Deus aí permita que vocês me superem em total grandeza. Que vocês não se limitem, não se limitem minhas palavras. Que vocês não se limitem minha verdade. Porque eu preciso de professores que estendam a minha mão, não de alunos que me peçam a caridade. Isso não é mesquinhez, isso é amor. Isso é amor. Eu sei que muita gente não vai entender, mas tem problema não, meu. Tem problema. De aluno para aluno do colégio, tu sabe que eu sou pano de chão, né? E nada melhor que o tempo, né? Nada melhor que o tempo. O tempo é o educandário. O momento é o castigo, meu. O recreio é o que nos faz, em palmatória, obtermos ou não a coerência de quem nós somos. Vamos para o colégio. É a vida que me chama, meu. E a existência na faculdade deste campus que nos quebra. Graças a Deus, Jeffers, Cabechudo, Universo. Salve, Benedito de Aruanda. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor Edson Rosa? Yes. O senhor está me ouvindo bem? Oi, estou sim. Como é que o senhor está se sentindo? Leve, como se eu tivesse dormido muito. Graças a Deus. Mais uma... Que a minha incorporação com o Pai Benedito é semiconsciente, mas é a sensação, né? É. Graças a Deus. Agradeço muito, mais uma vez, a sua caridade com o seu tempo, de proporcionar esse conteúdo para todos nós, viu? Eu que agradeço e depois eu vou escutar como escuto, como sempre eu falo isso, em todos os diálogos que eu posso, das entidades e de outros médicos, porque... A verdade só tem graça quando ela vai além da nossa própria. Realmente. Você só não escuta, você estuda, isso é muito bom. É, eu estudo mesmo. Porque é aquela coisa, né? Como eu falei, a verdade só tem graça quando ela vai além da nossa própria. Porque se você tem a sua própria verdade encrasurada em si mesmo, que graça tem? É, você, por exemplo, com essa sua mediunidade de visão e de audição, e você passa sempre fazendo esses receituários para as pessoas, eu acho que você mesmo... com o passar dos anos, conseguiu absorver muito deles, né? Muito, é. A gente tem, como você comentou, você sempre permite falar, Jeff? Ah, pode falar. A gente tem um trabalho há 12 anos, tá? É gratuito, não tem nada envolvendo dinheiro. É só caso de doença e a gente passa receituários psicografados por esses meios, né? É todo dia 15 e dia 30, receituado fitoterápico. Não é nada de milagre, nada de cura. É o mínimo que eu posso fazer para... servir, eu aprendo muito. A dor humana, ela não encrasura só na dor. Quando a gente começa a ter uma percepção de amor próprio, você vê que a dor dos outros, ela acentua o teu elixir para si próprio. E você começa também a ver que a dor do outro nada mais é do que elixir para ela mesma. Só ela não está sendo usada na dosagem perfeita. Louvado seja. Graças a Deus. Então, obrigado, meu amigo. Eu fico meio mais para lá que para cá. Eu estou até com vergonha de falar, porque eu estou com medo de falar bobagem. Então, mais uma vez, como que chama o seu espaço? Bom, fica em Porto Alegre, né? Hoje eu moro em Salvador, mas em 3 meses eu vou para Porto Alegre. Eu sempre posto no meu Facebook quando estou em Porto Alegre. Os trabalhos lá são totalmente gratuitos. É Templo de Umbanda, Universalista, Vovó Maria Kong e Pai Benedito. Graças a Deus. Muito obrigado, fica com Deus e até breve. Obrigado pela oportunidade ao Jefferson e ao diálogo com os espíritos. Continue, Zeno, precisa continuar. Eu agradeço essa equipe toda que nos assiste também. Muito obrigado. Pai Jefferson. Louvado seja. Olha meu tambini de tobabá. Olha ele vem de bantuambabá. Olha meu tambini de tobabá. Olha ele vem de bantuambabá. Olha viva meu tambini de tobabá. Olha meu tambini de tobabá. Olha meu tambini de tobabá. Olha ele vem de bantu o babá. Olha meu tambini de tobabá. Olha ele vem de bantu o babá. Cante meu cantulé, ele tá capunga. Olha viva meu tambini de tobabá. Salve, já! Abençudo, mulher! Graças a Deus! Eu vim, meu! Futurizado! Tô no futuro, meu! As carrochas deixaram de ter bom. Mas eu sempre digo isso: Benedito é um espírito alegre. Se os filhos gostar, gostar. Se não gostar, faz o proveito, né, meu? Fica à vontade, cabeça, porque eu tô sabendo que tu tá vindo com as filhas lá, viu? Ah, agora não tem mais perdão, não. Eu tô sabendo que tu tá veloz de furioso, né, meu? Nossa. Com aquilo. O Jendai do ser humano, eu vou entrar na tua filulagem. É, tá no futuro, tá no futuro. O Jendai do ser humano é sossegar-se pelo que é. Não é manter-se pelo que está. Nossa. E olha, pela primeira vez, essa é uma mensagem direta para o jubandista. Ah. A Umbanda é feita de espíritos humanos. E até aqueles que são extraterrestres têm a sua humanidade cósmica. Uhum. Espírito nenhum que tem uma boa intenção, uma coerência diante aos parâmetros crísticos vai resolver a tua vida. Não interessa o pai de santo e o sacerdote que tu é. Tá ouvindo, meu neto? Sim, senhor. Rejovam-se. Graças a Deus. Vamos continuar com a firulagem? Bom. Eu já tô com saudade do meu boy. Salve, meu Gito. Salve, Benedito de Aruanda. Salve, já. Abençudo, meu neto.